Vem pro fute, vem. Vem pro fute, vem, vem. Vem pro fute, vem, vem. Vem pro fute, vem, vem. Vem pro fute, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade. E no popô dela é só tapa de qualidade. Se passar na minha frente rebolando vem, vem, na maldade. E no seu popô só tapa de qualidade. Vou falar bem devagar que talvez você entenda. Encosta no bailão que aqui é só a venda. No bailão de favela, mano, você tá ligado. Todo dia tá estralando, todo dia tá pegado. Eu colei no bailão junto com meus aliados. Tudo sangue bom que tão sempre lado a lado. Eu quietinho no meu canto, ela só furando a lupa. Brisou no meu som, que é só pedrada na nuca. Falou que eu sou top, mas isso é o que ela acha. Quis colar do lado só porque eu tô com a baixa. Ela chegou em mim na maior satisfação. Falou que eu sou bonitão só porque eu tô de seleção. Ela quer colar com bonde, a nossa vida é de luxo. Pesquisa aí no Google, hashtag vem pro fute. Hashtag vem pro fute. Vem, vem, vem. Hashtag vem pro fute. Vem, vem, vem. Hashtag vem pro fute. É só pedrada e nada, nada, nada. Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade. E no popô dela é só tapa de qualidade. Se passar na minha frente rebolando na maldade. E no seu popô só tapa de qualidade. Vou falar bem devagar que talvez você entenda. Encosta no bailão que aqui é só a venda. No bailão de favela, mano, você tá ligado. Todo dia tá estralando, todo dia tá pegado. Eu colei no bailão junto com meus aliados. Tudo sangue bom que tão sempre lado a lado. Eu quietinho no meu canto, ela só furando a lupa. Brisou no meu som, que é só pedrada na nuca. Falou que eu sou top, mas isso é o que ela acha. Quis colar do lado só porque eu tô com a baixa. Ela chegou em mim na maior satisfação. Falou que eu sou bonitão só porque eu tô de seleção. Ela quer colar com bonde, a nossa vida é de luxo. Pesquisa aí no Google, hashtag vem pro fute. Hashtag vem pro fute. Vem, vem, vem. Hashtag vem pro fute. Vem, vem, vem. Hashtag vem pro fute.